ser e ver minha inocência acabar. Não havia por que esconder esse brilho no olhar. Certas coisas pela primeira vez, tenho sonhos que não.